Agora o pagode não tão romântico. De consumir, sofre da síndrome do pequeno poder. Não tem como tomar o que é o seu saber. Cuidado com tudo que aspira a ser. Achei o que eu quero buscar. Quando fui me perguntar qual é meu poder, pra transformar, informar e trocar de igual pra igual na capital do capital. Cidade portal do bem e do mal e de tudo que há entre os extremos. Heroína e vilã, um peão de titãs. É a Pani se pan, zamba bem. Heroína e vilã, um peão de titãs. É a Pani, Pani, Pani. Fale de mim quem quiser falar, porque eu não vou mudar. Só se assim eu bem quiser, ou então por bem querer. Nunca pela lei, porque a lei é de quem? De que lado ela tá? Tá do lado de lá. Sei bem qual é de que é, qual é de que pá, pá. Os dias estão contados, logo vão derrubar. Chamam de desocupar, desocupado não tem. Olha pra dentro de um trem, não das 11 das 6. Hoje, hoje, o amanhã ainda é breu. E só vai clarear quando começa outro mês. Já virou rotina, isso de fato é fumaça. Das malocas dos barracos, onde importado só passa. Pelo drive-thru pra fazer delivery. De alguma maneira se distribui family. Menino, eu vi o fogolinho vem dos gatos, nem do sapato na fiação. Um, dois, drão, pra que poder? Vou te dizer, pra ser quem sou, que quero ser. Quero poder, não é só pra ter. Ir e vir, fazer acontecer. Pra que poder? Vou te dizer, pra ser quem sou, que quero ser. Quero poder, não é só pra ter. Ir e vir, fazer acontecer. Que tem nesse momento, deixa o corpo ir, acompanhando o vento. E ele vai, quem tá leve, voa nessa brisa leve, breve, que me leve à toa por aí. O mundo é tão grande, sim, a positividade não conhece fim. Escuta esse som de coração aberto, a música te abraça e te traz pra perto de algo mais completo, como a natureza. Espiritual, que beleza, fonte de riqueza, além de tudo que se deseja. Momento de alívio, onde quer que esteja. Eu canto ondas do mar, raios de sol que vem pra iluminar. E o sábio canto de um sabia que sabia que o canto faz. Vem pra quem sabe escutar. Pra que poder? Vou te dizer. Pra ser quem sou, quem quero ser. Quero poder, não só pra ter. Ir e vir fazer acontecer. Pra que poder? Vou te dizer. Pra ser quem sou, quem quero ser. Quero poder, não só pra ter. Ir e vir fazer acontecer. Pra que poder? Vou te dizer. Pra ser quem sou.